assumindo o compromisso de mudar. Então a gente sabe, né, já foi dito outras vezes, que a mudança ela é necessária, ela é importante e não tem como escapar. Muitas vezes a gente busca a mudança, mas na grande maioria das vezes é a mudança que nos busca. Ela nos pede para que nós façamos diferente, para que a gente possa evoluir, que a gente possa se livrar de uma situação que não dá mais para suportar, muitas vezes. Existem várias maneiras de mudança, todos nós passamos por elas todos os dias. Algumas simples, que a gente nem percebe, e algumas mais radicais, que a gente percebe e com certeza não gostaria de ter contato com ela, mas é inevitável. Então, o que que é mudar? Mudar, por definição, é tornar-se diferente do que se era. Parece simples, mas a gente fala tanto no termo de mudar, mudar, e a gente não percebe o que que ele quer dizer no fundo. Então, tornar-se diferente. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas que a gente vem fazendo, nós vamos ter resultados iguais. E chega um momento que nós não queremos mais ter resultados iguais, pelo menos não naquilo que está se lidando naquele momento. E aí a gente tem que fazer diferente. A gente tem que mudar. Todos nós, como eu disse, passamos por situações, somos forçados a passar por situações. Nós temos, como grande exemplo, os relacionamentos hoje, que eles são muito mais frágeis, eu diria, no ponto de que, quando a coisa não está boa, simplesmente se rompe. E aí, os dois, ou pelo menos um dos dois, se obriga a mudar, porque de repente, através de uma reflexão, percebe que da maneira como estava fazendo, não estava bom. Assumindo o compromisso de mudar. Assumir, tomar para si a responsabilidade. Então, no momento que eu assumo o compromisso da mudança, eu sou eu que assumo. Eu trago para mim essa responsabilidade dessa mudança que se impõe. E compromisso é envolvimento. Então, além de eu ter a responsabilidade sobre essa mudança, eu vou me envolver. Não adianta só ter a responsabilidade se eu não tiver o envolvimento. Não nesse caso. Eu preciso fazer parte disso. Eu preciso executar de corpo e alma, a gente poderia dizer. Senão, não surte resultado. Se a gente fizer só aparentemente, a mudança não acontece. Acontece de uma maneira que a gente pode até enganar os outros, mas para a gente não vai mudar. Que também se vê, né? Muitas vezes a gente diz que mudou, mas a gente continua sendo o mesmo. Então, o resultado também acaba sendo o mesmo. Por que que a gente tem que mudar? Como eu disse, a coisa chega num ponto em que ela não está boa. O universo está nos pedindo para sermos diferentes. Não tem como a gente ir em frente se a gente não fizer essas mudanças. Jesus disse há 2000 anos que era preciso matar o homem velho para que renascesse o homem novo. O que que ele quis dizer com isso? Nós temos que sufocar aquelas tendências que nós temos, ainda primitivas. Não diria sufocar, mas transformar. Sufocar não resolveria o problema. Transformar. Nós temos a capacidade de fazer isso. Nós temos que, através da consciência, através do pensamento, fazermos diferente. Agirmos diferente. Darmos um rumo diferente para a nossa vida. Nós temos essa capacidade de sermos agente transformador, não apenas para os outros, mas principalmente para nós mesmos. Não só temos a capacidade, como temos o dever. Se tem algo que nós temos que fazer, é fazer essa mudança em nós mesmos. E eu falei de envolvimento, e nós temos que nos envolver. falei de tendências, e todos nós temos tendências que ainda, muitas vezes, nós nos surpreendemos. Tendências que brotam de uma maneira ainda bastante animal, mas que se manifestam em situações, às vezes, críticas, que a gente desconhecia. Então, as mudanças, até, nesse sentido, elas só ocorrem quando a gente tem a percepção e começa a trabalhar isso mentalmente, até passar a questão da prática, do exercício, da atitude. E ela não é fácil, nada é fácil. É muito mais fácil a gente ficar acomodado, a gente ficar sentado e deixar, fechar um olho e deixar a vida correr. Mas a gente sabe que não vai dar certo. Não vai dar certo, as pessoas vão se afastar de nós porque não seremos boas companhias. Nós vamos provocar em nós doenças e que a gente pode achar que não sabe de onde elas vêm, mas é dessa prática doentia que muitas vezes a gente acaba levando. Então, primeiramente, percebendo. Depois, através do pensamento, a gente consegue, através da reflexão, consegue esmiuçar isso ao ponto de tornar e de compreender a necessidade que isso tem para nós. E aí passar ao exercício. O exercício diário e constante. Constante. Porque nada acontece de uma única vez. Nós precisamos insistentemente bater na mesma tecla. Várias vezes, até que isso se torne um hábito para nós. Que a gente consiga fazer isso sem precisar pensar que vai fazer. Torna-se uma coisa natural, como tantas outras que a gente faz. Mas nada além de muito trabalho. Muito trabalho. Todos nós estamos, como eu disse, mudando. Hoje a gente está dando um grande passo nessa mudança, porque está muito frio ali fora, e a gente deixou a nossa casa, onde a gente estava aquecido, a gente estava no conforto, e a gente resolveu sair, porque a gente quer alguma coisa, a gente está procurando alguma coisa, a gente está indo atrás. Então, é um primeiro passo para essa mudança. Nós estamos nos movimentando. A vida é movimento. A vida não é estagnada, ela não é parada. Tudo que para, estraga. Movimento. E nós estamos nos movimentando. Nós estamos buscando, estamos tentando, pelo menos correndo atrás, de alguma coisa para que nós possamos alcançar também alguma coisa. E assim é o nosso dia. Nesse compromisso de mudar, muitas vezes a gente não percebe, mas a gente, internamente, o nosso espírito, ele clama por essa mudança, ele precisa se libertar, ele precisa ter mais amplidão de manifestação. E o nosso corpo aprisiona, não deixa com que aquele espírito eterno, que sabe da necessidade de mudar, ele possa se manifestar com mais clareza, com mais luz. E isso é o pensamento, né, que começa a trabalhar isso. Tudo inicia através do nosso pensamento. O poder que ele tem de comandar a nossa vida. A importância que a gente deve dar para ele de realmente tirar um tempo para parar e pensar. Não andar só em círculo, como a gente faz todo dia. A gente termina uma atividade, a gente começa outra e outra, e a gente vai encaixando em cada horário vago alguma coisa para fazer. E a gente se esquece de pensar na nossa própria vida, o que realmente a gente precisa. Quando a gente precisa de alguma coisa material, a gente se movimenta, vai atrás, e de alguma maneira a gente consegue. Mas e as necessidades espirituais? Como é que a gente faz para adquirir elas, para satisfazer elas? E elas existem. O que, que a gente faz para poder tornar elas viáveis? Como eu disse, o nosso dia a gente fica encaixando uma coisa atrás da outra e acaba não dando tempo para o que realmente interessa, que é o espírito. Então que a gente possa aos pouquinhos, e abrindo esse espaço, tirando um tempo, ou fazendo coisas mais saudáveis para nós. Não é para os outros, é para nós, né? Então, um bom livro, um contato com a natureza, fundamental. Lugares que possam nos recarregar todos os dias. Porque para descarregar, nós estamos secados, né? Todos os dias a gente perde energia. Nós precisamos reagrupar para que a gente possa ter essa força de realmente mudar, de perceber as coisas que nós temos que fazer e correr atrás.